aquele sorriso começou uma atração. Convidei-a pra dançar, pra ter uma ocasião. E naquela contradança surgiu um assunto bom. Ela sorria pra mim e apertava minha mão. Eu pensei comigo mesmo, está ficando bom. Eu fui perguntei a ela onde mora você. Eu moro aqui bem pertinho, facinho de se aprender. Amanhã durante o dia você vai lá me ver. Vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você. O velho vai ficar contente em te conhecer. Aquela noite saudosa para mim não volta mais. Já vi menina jeitosa, mas igual esta é demais. Um vestido vermelhinho, laço de fita atrás, aquele rosto corado de real salva demais. Menina, esse teu jeitinho machucou Zapão. Vamos ver agora o fim desta história, companheiro. Pra encurtar o fim da história, eu vou contar o resultado. Daquele dia pra cá, muitas coisas têm passado. Eu falei com os pais dela, já ficamos combinado. Pusemos nossa aliança, registro nosso noivado. Agora estamos esperando, é o prazo marcado. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Cantei demais essa moda. Silveira e Silveirinha, hoje tá fazendo um ano. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organiza sua festa, cuida de tudo. Na hora de contratar o artista, não se meta que você pode se dar muito mal, viu? É um troço melindroso, é um meio perigoso. Ligue para 61 99 81 3601, 99 81 3601. Você vai falar com o pessoal da RBM Música, que há mais de 30 anos não faz outra coisa a não ser intermediar shows dos grandes nomes da música brasileira, né? Ligando nesse nome, você vai levar para sua festa o show do Tauan Rodrigues, do Wagner Simão, do Rael Braga, de Eliane Samuel, do Bruno Aguiar, do Djalma e Nilcinho. Você vai levar o show do Edelson Moura, da Márcia Ferreira, do Bruno Aguiar, do Di Paulo e do Paulino, do Mato Grosso e Matias, do Sérgio Reis, do Cleiton Aguiar e do Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. Lembrando que daqui a 10 dias, no dia 29, Brasília e Tocantins passam a ganhar mais um número do telefone. Você pega esse número que você tem aí, disca primeiro 9 e repete esse número que você já tem. Não tem dificuldade, não. E para falar, separa, né? Separa, deixa o 9 separado e fala do jeito que você falava o outro número, tá bom? A partir do dia 29, tem mais um 9 nos telefones do Distrito Federal e do Estado do Tocantins. Já que eu falei no Tocantins, eu vou trazer os meninos do Tocantins, Henrique e Juliano, com a participação de Marília Mendonça, Flor e o Beija-Flor. Música.

Sua Excelência o compositor Léo Canhoto cantou com Robertinho O Último Julgamento. No próximo bloco, as meninas que estão fazendo um grande sucesso, Simone e Simaria, Guilherme Santiago e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos que estão ouvindo a gente fora do Brasil, os nossos parceiros das emissoras de rádio que transmitem o nosso programa, repetindo aquele aviso. No dia 1º de julho nós vamos mudar o sistema de distribuição do nosso programa. Então é importante que você que tem uma emissora que passa o programa, que você mande um e-mail para mim para locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Cleiton, eu sou da rádio tal, da cidade tal, eu passo o seu programa e quero continuar passando. Aí eu vou mandar para você as instruções, né, que, por que nós estamos fazendo isso? Para tentar melhorar, para tentar acabar com atraso de programa. Nós vamos unificar, porque hoje são três equipes, a equipe que grava, a equipe que monta e a equipe que joga no ar. Tá dando confusão, vou deixar uma equipe só que aí não tem problema. Aí não tem jeito de um botar a culpa no outro, né? Então a gente faz uma equipe só, que aí pelo menos eu acho que vai resolver o problema. Essa é a única função, única coisa que nós vamos mudar é para isso, é para melhorar, para que você receba o nosso programa a tempos e a hora. O sucesso do momento, Simone e Simaria, Quando o Mel é Bom. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Olha você me ligando e passando mensagens. Se não ligasse, eu ia ligar. Mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Aí o cara vem, ó. Você fez de um jeito gostoso. O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca. O teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa, ai, ai, ai. Oh! Joga pra cima! Hey! Duas mãos tocando em meu corpo inteiro. Os teus dedos adentrando meu cabelo, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Joga pra cima, moçada! Hey! Pensei que você fosse embora. Eu não tive resposta. Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Que é isso, menino? Você veio do céu. E o nosso romance vai além de um quarto de motel. Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta. Mas quando o mel, passada ficou tatuada em meu coração. Hey! Você fez de um jeito gostoso. O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca. O teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa, ai, ai, ai. Oh, oh, oh. Duas mãos tocando em meu corpo inteiro. Os teus dedos adentrando meu cabelo, ai, ai, ai. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Que é isso, menino?

repente você pode achar que o não dá, que o não dá. De uma nova cor. Sem temor, amor, me dê a sua mão. Nessa estrada onde vamos não tem solidão. E o brilho dos seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Os meninos do Brasil, Eliane Samuel, do Ivan Moreno e Antônio Vitor, olhando nos seus olhos para Otacília Vieira, de Caetité, no estado da Bahia, a terra do Lomanto Júnior. Ela chega para fazer parte do nosso Facebook. Otacília, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. No próximo bloco, a dica do programa de hoje. Vamos parar de falar em crise e vamos trabalhar? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, gente, é o seguinte: desde que eu nasci, que eu escuto falar em crise, então isso não é novidade. Só que agora a crise arrochou de um jeito que chegou nos ricos, aí a coisa apavorou. E aí todo mundo fala crise, crise, crise, crise. Eu tenho um amigo, um dos maiores empresários do Brasil, o nome dele é Simão Sarkis. Ele saiu de Uberlândia com 17 anos de idade, chegou aqui no dia 3 de março de 1957 em Brasília, puxando uma cachorra pro rabo, e ele era apenas um aprendiz de eletricista. Partindo daí, ele criou um império econômico, que é um dos maiores de Brasília. Ele me ensinou uma coisa: todas as vezes que a gente está conversando, que alguém fala de alguma notícia ruim, ele fala, vamos mudar esse papo. Um dia a gente estava almoçando e alguém falou de um acidente, o outro falou, ele falou assim, olha, aqui todo mundo tem uma história de acidente para contar. E cada um vai querer contar um mais grave do que o outro. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar de coisas positivas. Falar de coisas negativas não serve para nada. Eu aprendi isso com ele. Então a crise existe. Não é dizer que a crise não existe. Não, a crise existe. Mas a crise nada mais é do que uma oportunidade para você crescer. Você tem que se superar, você tem que trabalhar mais, você tem que trabalhar melhor, você tem que inventar coisa que não existe. Agora, se você ficar falando crise, crise, crise, você acredita na crise. Se você acreditar na crise, você está lascado, porque aí você vai sentar, vai chorar e não vai fazer nada, né? Então vamos combinar uma coisa? Vamos parar de falar em crise e vamos trabalhar? É o que eu estou fazendo. Eu já sou um jumento velho para trabalhar. Estou com 66 anos, trabalho de 14, 15 horas por dia, né? E eu estou aumentando mais uma horazinha por dia, que eu quero ver se essa crise pode comigo. Eu duvido que essa crise possa comigo. A hora que ela terminar, eu estou muito maior do que eu estou hoje. Pode ter certeza disso, que eu não estou falando mais em crise, eu estou trabalhando mais do que eu sempre trabalhou. Vamos entrar nessa comigo? Parar de falar na crise e vamos trabalhar? Esse aqui, por exemplo, está com 75 anos de idade e trabalha durante a semana aqui, porque ele é deputado federal, e no final de semana ainda faz show pelo Brasil inteiro. O meu amigo, o deputado do Sertão, Sérgio Reis, e outro aqui que está com 79 anos de idade, trabalhando feito um menino, Moacir Franco, Questão de Tempo. Tô sonhando quase toda noite de que você foi embora. Vejo um trem sumir na escuridão

Bonito, né? Esse salmo louvor a Deus. Aliás, esse CD de salmo da Márcia Ferreira tem 30 salmos. E você pode comprar essa maravilha por apenas R$15, já com despesa de correio e tudo. Mas só você mandar um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Aí você vai receber na sua casa pelo correio, junto vai o número de uma conta. Por isso é que chama Projeto Confiança. Primeiro a Márcia manda o CD e depois você paga. Quando você receber o CD, junto vai o número de uma conta, você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa Econômica e faz o pagamento de R$15 por cada CD, já com despesa de correio e tudo, viu? Você pode pedir quantos CDs você quiser, você vai pagar R$15 por cada um, tá bom? Michel Teló, música nova não tem pra ninguém. Esse sorriso no seu rosto não me engana. Eu já tô decidido te deixar, não vou olhar pra trás. Hoje eu acordei não te querendo e nem tô sofrendo mais. Agora já tem outra na minha cama, já tem outra no meu pensamento. Eu não me arrependo de ter te trocado por um novo sentimento. Eu não me arrependo, não. Ela tem o que você não tem, ela faz o que você não fez. Seu beijo é o melhor que tem, sem ela eu não fico bem. O amor que ela faz não tem pra ninguém. O amor que ela faz não tem pra ninguém. Ela tem o que você não tem, ela faz o que você não fez. Seu beijo é o melhor que tem, sem ela eu não fico bem. O amor que ela faz não tem pra ninguém. O amor que ela faz não tem pra ninguém. Agora já tem outra na minha cama, já tem outra no meu pensamento. Eu não me arrependo de ter te trocado por um novo sentimento. Eu não me arrependo, não. Ela tem o que você não tem, ela faz o que você não fez. Seu beijo é o melhor que tem, sem ela eu não fico bem. O amor faz não tem pra ninguém. O amor que ela faz não tem pra ninguém. Ela tem o que você não tem, ela faz o que você não fez. Seu beijo é o melhor que tem, sem ela eu não fico bem. O amor que ela faz não tem pra ninguém. O amor que ela faz não tem pra ninguém. O amor que ela faz não tem pra ninguém. O amor que ela faz não tem pra ninguém. Michel Teló, não tem pra ninguém, pra Líndia Oliveira de Brasília. Ela é gaúcha, mora aqui no Rio, em Brasília. Eu tava até falando, brincando com ela, perguntei se a mãe dela era cigana. Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque adivinhou, porque botou o nome na menina de Líndia e ela é realmente linda, né? Líndia, um beijão pra você. E a minha vizinha que mora aqui na Vila Planalto, chegando pra fazer parte do nosso Facebook, um grande beijo pra você, tá bom? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, aproveitando pra mais uma vez agradecer, né, o Andrei lá da Churrascaria e Choperia Farol lá em Coromandel, o Diamante Rosa Palace Hotel do meu amigo João André, que fez uma parceria conosco. Eu fiquei hospedado lá, um hotel maravilhoso, primeiríssima qualidade, um atendimento super profissional, né? E lá na Choperia Farol também, um lugar que engrandeceu o Coromandel. A cidade tem que prestigiar esses estabelecimentos desses empresários arrojados. É aquilo que eu falei, ao invés de ficar falando em crise, eles estão investindo, né? Então foi uma festa maravilhosa, eu voltei muito feliz. Agradecer aos meus amigos da Super 95 FM pela cobertura que fizeram, os meus amigos artistas, né? Lá de Coromandel teve o Ferdinando de Moura, teve o Carlinha Aguiar, teve a Janaína Oliveira, de Abadia dos Dourados teve a Deise Barbosa, né, daqui de Brasília foi o Renato Castelli e seu sax maravilhoso, a Márcia Ferreira, Eliane Samuel, foi uma festa maravilhosa. Um grande beijo para vocês, né, fiquei feliz, meu coração voltou gratificado da minha terra. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, um abraço e um adeus. Sobre a cidade que dorme vai passando nevoeiro, enquanto mais um janeiro vem juntar-se ao meu viver. E a deusa da ternura para mim sorri cantando, ou talvez canta chorando pelo amor que vai perder. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Canta para mim, meu primeiro amor querido. Vou partir tão comovido, nosso adeus é sem talvez. Sua voz maravilhosa é o fogo que me inflama, é o prêmio a quem ama pela derradeira vez. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Ela sabe que me vou para sempre dessa terra. Nossa paz armou a guerra entre os grupos fariseus. E os parentes mercenários desfizeram nossa festa. E agora só nos resta um abraço e um adeus. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, um abraço, um adeus pro Gabriel Viana. Ele mora no Coró, é de Monte Carmelo, mas mora no Coró. A Jéssica Moreira Rezende é do Coró e mora em Uberlândia. E a Geisiele Brito, que é de Vazante, mora em Coromandel. Todos chegando para fazer parte do nosso Facebook. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. A frase irretocável é da sabedoria popular: pense bem antes de dizer alguma coisa. Palavras podem até se desfazer no ar, mas nunca da cabeça de quem as escutou. Pense bem antes de dizer alguma coisa. Palavras podem até se desfazer no ar, mas nunca na cabeça de quem as escutou. Tem aquele ditado que diz, né? Quem bate não, nunca se lembra, quem apanha jamais esquece. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Felipe e Hudson. É normal. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha todos os dias de segunda a sexta-feira. Algumas emissoras passam o nosso programa no final de semana também, mas normalmente é de segunda a sexta-feira. Chega no domingo, se você não tiver enjoado, você pode me assistir pela televisão. Eu faço o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, um programa de entrevistas que vai ao ar às 21 horas e 30 minutos pela Rede Brasil de televisão, que já tem mais de 200 cidades onde já tem o sinal local. Mas se você não tem aí na sua cidade, não tem problema. Não se aperte se você é assinante de todas as TVs pagas, com exceção da NET. A TV Oi é o canal 1, a Claro TV é o canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br, www.rbtv.com.br. Todo domingo, 21h30, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Felipe e Hudson. É normal. A gente perde tanto tempo brigando, falando coisas que não levam a nada. Bater a porta não adianta, o que importa são palavras. Me dá um segundo que eu tô te olhando. Adoro esse cabelo desarrumado. Porque você não esquece isso, apaga a luz e deita do meu lado. Afinal, não é só com a gente que acontece. Certas coisas se repetem com todo casal. O que importa é que eu te ame, que você também me ame igual. E vez em quando a gente erra, fala uma bobagem. É normal, é normal sentir um pouco de ciúme. Normal, vai ver, é isso que nos une. Normal, quem tá de fora sempre quer julgar. Ninguém nasceu sabendo amar. Normal, querer um pouco mais de atenção. Olha no meu olho, vou mostrar uma solução. Todo mundo tem defeitos, não faz mal. Gostar de alguém tão diferente é normal. A gente perde tanto tempo brincando, falando coisas que não levam a nada. Bater a porta não adianta, o que importa são palavras. Me dá um segundo que eu tô te olhando. Adoro esse cabelo desarrumado. Porque você não esquece isso, apaga a luz e deita do meu lado. Afinal, não saca a gente que acontece. Certas coisas se repetem com todo casal. O que importa é que eu te ame, que você também me ame igual. De vez em quando a gente erra, fala uma bobagem. É normal, é normal sentir um pouco de ciúme. Normal, vai ver, é isso que nos une. Normal, quem tá de fora sempre quer julgar. Ninguém nasceu sabendo amar. Normal, querer um pouco mais de atenção. Olha no meu olho, vou mostrar uma solução. Todo mundo tem defeitos, não faz mal. Gostar de alguém tão diferente é normal. Oh, oh, oh, oh, é normal sentir um pouco de ciúme. Normal, vai ver, é isso que nos une. Normal, quem tá de fora sempre quer julgar. Nasceu sabendo amar. Normal, querer um pouco mais de atenção. Olha no meu olho, vamos achar uma solução. Todo mundo tem defeitos, não faz mal. Pois faz alguém tão diferente é normal. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Felipe Hudson, é normal. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Gente, cantar não é reganhar os beiços e gritar, não. O trem tem jeito, tem emoção, tem técnica. Não é porque você arrepia o cabelinho, bota uma calça justa daquelas que tora, né? Pra ficar mostrando o saco, que você acha que você é cantor, não. Não, tem que aprender primeiro. Tem cada um aí que eu fico com vergonha, viu? Até uns que faz sucesso aí, pelo amor de Deus. Imagina você que não fez sucesso ainda, né? Vai aprender primeiro, pra depois você cantar. Escuta aqui, ó.